Bíblia Sagrada, carta divina, grande tesouro em revelação, cheias de verdades que ilumina, fala direto a cada coração. Fala-nos do mal e do bom caminho, fala do perdão mediante a cruz. Aponta o rumo certo com carinho aos que se rendem aos pés de Jesus. Livro que fala com grande clareza, lindas mensagens de um puro amor. Livro que discorre toda a grandeza da vida do nosso Salvador. Bíblia Sagrada, livro profundo, fala do supremo e santo amor do Deus Altíssimo que deu ao mundo seu Filho amado, nosso Salvador. Bíblia Sagrada, livro da verdade que nos revela os ensinos do Senhor, para que saiba toda a humanidade que só Jesus é o Salvador. Livro que fala com grande clareza, lindas mensagens de um puro amor. Livro que discorre toda a grandeza da vida do nosso Salvador.